sapato, tá ligado? Puta que pariu. Pegaram meu quadro, padrinho do calçadão, calçadão. Vem no meio do CG, onde passa de moto, a galera vê. As minas se arrumando, com seu bode arrumado. Sempre numa cena acontece todo dia. Os milhares desse ult que usa essa via. Sempre tô chegada lá no calçadão, onde encontro os camarada pra depois fazer o som. E na barraca do uso, a gente cria dois pontos, mas sempre fica quieto, e aqui olho pro alto. Tem dias que fazem sol, só os bandantes nas fotos a gás. Se já fica nublado, já fico preocupado, pois chega uma mata no Ceará. Escorre da chuva e espera o som, mas quando o sol chega, ninguém o pede. Que chuva, que chuva, que chuva, que chuva. E quando a noite cai, a gente rouba pro Brasil, levando a caixa de